Jana ter vindo. Esta é a segunda masterclass, ainda vamos ter mais duas das masterclasses que estamos a organizar na Licenciatura em Multimédia. As próximas serão em maio com o professor Jorge de Montes e em junho, acho que é 7 de junho, com, sobre drones, com o José Nunes, que foi nosso aluno, não de multimédia, mas de empresarial. Não vou fazer muitas apresentações sobre o tema, que me interessa muito, e portanto vou estar ali a tomar uma série de notas sobre o tema que dá aqui o mote a esta segunda masterclass, que eu acho que vai ser muito interessante. Vou, enfim, dizer-vos aqui que a Jana é doutoranda em Média Digitais na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no programa com o T. Austin. Também coordena, dentro do IC Nova e do iNova Media Lab, coordena um grupo que se chama SMART, Social Media Research Techniques. Enfim, passando aqui a esta parte formal, e porque conheço a Jana já há algum tempo e conheço o trabalho dela, devo dizer que, não sendo ainda doutorada, tenho muito mais já trabalho nesta área do que a maior parte dos doutorados. Eu própria, que fiz o doutoramento nesta área em concreto, tenho imenso a aprender com ela. Ela tem organizado eventos muito interessantes em Lisboa, Smart Data Sprint, este ano eu estive presente também. E, de facto, é uma pessoa dinâmica. Podem ver o blog dela de socialplatforms.wordpress.com. Tem uma série de coisas muito interessantes sobre métodos digitais. E eu diria que é pela sua obstinação, porque, em alguns casos, é pela sua persistência em perseguir os bots, etc, etc, que nos vai dar aqui resultados muito interessantes. E estou certa que a tese dela vai dar esses resultados bastante interessantes, sobre coisas como manipulação, que agora se fala tanto, não é? Como se fosse uma coisa nova. A manipulação, por exemplo, que se faz através dos bots no Instagram, no Facebook, enfim, como é que as redes e como é que os algoritmos alteram as coisas. Também acho que é importante destacar uma coisa, que é, normalmente o espaço vai sempre para os doutorados. A Jana ainda não é doutorada, é doutoranda, mas já coordena um grupo que é bastante dinâmico, um grupo dentro de um laboratório, de um centro de investigação, que é bastante dinâmico. Participa também numa série de eventos internacionais e neste Smart Data Sprint, que organizou também, por exemplo, com o Cristiano, que vem também da Universidade Nova, trouxe pessoas de renome, não europeu, mas mundial, e de facto fez uma coisa muito interessante. Portanto, no próximo ano, esperemos que seja possível estar presente. Este ano não foi possível os alunos estarem presentes, mas no próximo ano espero que sim, e obrigada. Obrigada, Inês. Olá, bom dia. Bem, obrigada pelo convite, né? E obrigada pelas palavras de introdutórias. Se tiverem computador e quiserem acessar essa apresentação, podem acessar esse link, que a minha apresentação está lá disponível em um arquivo PDF. Se alguém tiver computador e queira... Pronto. Obviamente, eu trouxe um pouco da minha apresentação e eu vou pular essa parte, porque a Inês já falou muito bem de onde é que eu estou associada meu campo de interesse é Software e Platform Studies, Digital Methods, e eu tenho muito interesse na tecnicidade das plataformas das redes sociais e na investigação digital. Aqui embaixo vocês podem ter alguns links para essa investigação aplicada que a gente tem feito no Innova Media Lab, que é através do Smart Data Sprint, que esse ano foi o segundo ano. Então tem aí alguns links e endereços que vocês podem acessar. Este ainda não está lançado oficialmente, isso aqui é a parte da divulgação. Ainda não está lançado oficialmente, mas é o blog do Smart Data Sprint, que na verdade lá vocês vão encontrar todos os reports. Resumidamente, um Data Sprint é uma semana muito intensa de trabalho com dados da web, que convida pessoas especialistas em determinadas áreas, seja da academia ou seja de fora, e que a gente convida elas para a gente resolver algum problema. Então a gente reúne pessoas de diferentes expertises para que a gente possa resolver problemas muito específicos. Então aqui vocês já vão encontrar, se forem lá em 2017, todos os reports, então quais foram os problemas e como foi resolvido, então é uma referência. E em 2018 nós temos até agora um projeto e estamos no aguardo de mais dois projetos para poder lançar oficialmente, mas pronto. Tá aqui o blog oficial do Smart Data Sprint. Esse é o site que a Inês comentou, é o meu site, onde eu partilho questões da minha investigação, alguns experimentos. Infelizmente, eu não trouxe, Inês, aqui nessa apresentação, o exemplo dos bots, mas a gente... Podem ir lá ler. Mas a gente, sim, a gente, se quiser, a gente pode falar disso no final, que se tiverem interesse. Esse é o tema da minha investigação hoje, é só para vocês perceberem um bocadinho porque eu tenho interesse em métodos digitais, que é nesse termo que chama-se Social Media Technicity, e technicity é meio que compreendido como uma forma de ser da máquina, pronto. É de uma forma bem robusta, é uma forma de ser do sistema em si. E pronto, eu tenho interesse nessa área e nas plataformas de redes sociais. Essa forma de ser, ela pode ser identificada e compreendida por técnicas algorítmicas utilizadas, como por exemplo, como é que a gente vê quando a gente faz uma pesquisa no Google ou quando a gente faz uma pesquisa no YouTube. Quais são aquelas sugestões? Isso é um tipo de técnica algorítmica. As APIs, que são interfaces de programação. E na minha perspectiva também as estratégias de investigação. Então, para mim, essa noção de social media technicity está conectada com três tipos de problemas, que é o problema do conhecimento técnico, o problema do método e o problema da investigação aplicada com métodos digitais. Então, isso é uma tentativa de resumir o que eu tenho tentado fazer na minha investigação de doutoramento. É mais que tirar a atenção do que está sendo dito para como o que está sendo dito tem sido renderizado e tem sido processado pela máquina, ou pelo software. Pronto. E aqui, depois, se tiverem interesse, tem algumas publicações selecionadas, nada ainda assim de com grande importância ou muito impacto, mas... Pronto, é alguma referência que a gente tem. Para hoje, o que eu pensei, na verdade, foi dividir essa aula em quatro partes. E eu acredito que a gente vai se dar muito satisfeito se a gente for até a terceira parte. Visto que eu estava a conversar com a Inês antes de começar e que eu percebo que temos aqui alunos do primeiro ano ainda, não é? Com exceção dos ex-alunos, que aqui estão. Então, antes de... Então, assim, basicamente a ideia é dar uma contextualização geral, assim, muito rápida, que pincela um pouco na área teórica, mas que é importante, eu prometo que eu vou ser muito rápida nessa parte. Depois, a definição do que é métodos digitais, onde é que veio essa proposta, né? E uma atividade um pouco mais prática, que é essa chamada pela noção funcional de conhecimento. Peço desculpa porque a apresentação está em inglês, porque o meu doutoramento é em inglês, o meu material é todo em inglês e ficou um pouco complicado e apertado para mim ter que traduzir tudo, então... Não se preocupem, quem tem um pouco de dificuldade, se não tiver, ótimo. Mas se tiver, eu vou falar tudo. E a quarta parte seria um estudo exploratório, mas eu acho que a gente não vai precisar chegar lá. Eu acho que o resto vai ser o suficiente. Antes de começar, eu tenho uma pergunta. Alguém aqui já teve alguma experiência no sentido de trabalhar com informações da web, no sentido de extrair informação, visualizar alguém aqui? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos como? Eu trabalho muito com isso, quer dizer, extrair informação, mas não sei se será que está aqui. Está bem. Pronto. E era só mesmo para ter uma ideia. Bem, nessa parte da contextualização, é assim, eu queria dizer que os métodos digitais, eles não propõem nada de tão muito novo e inovador do que outras abordagens práticas ou teóricas tenham pensado, né? Que é essa relação entre tecnologia, sociedade, a humanidade, o objeto técnico em si, esse que é o impacto, a influência. Pronto, então não é assim uma coisa muito nova. E eu queria colocar aqui alguns conceitos, é a forma, um bocadinho como a gente vê esses três pilares, né? Assim, então, na nossa perspectiva, né, a tecnologia ela é parte constituinte, né? É parte constituinte do que a gente é. Né? Não é um agente, não é só uma ferramenta. Que eu vou ali utilizar e pronto, e tomar uso. O Alexander Galloway, no livro dele Protocolo, ele coloca a internet, o computador digital e a forma de administração do protocolo em si também como aparatos de controle. E a tecnologia também media pessoas e agentes não humanos. O objeto técnico aqui é muito baseado na filosofia do Simondon, também não é um mero utensílio, e ele deve ser entendido da sua forma, eu não sei como traduzir essa palavra, entelechy, mas ele diz que é exatamente o oposto à inércia. O entelechy, o Simondon, ele diz que é assim, um objeto técnico, ele deve ser compreendido no seu todo, nas suas partes e nas suas diferentes camadas de realidade. E que o objeto técnico ele tem um valor em si e por si, não apenas porque tem uma relação com o ser humano. Né? E ele divide esse objeto técnico em três perspectivas, que é o elemento que a gente deve entender. Por exemplo, uma plataforma de rede social, ou seja, outro exemplo de objeto, um mobile phone, ou aplicações que as pessoas usam, que podem ser objeto técnico, ele diz que a gente tem que entender em três formas: elemento, o indivíduo e o nês. Como é que eu traduzo ensemble? É conjunto, todo? Sim, a totalidade, tudo. A totalidade. E aí ele compara o elemento com órgãos. Então imagina, se você pensar na plataforma de rede social, você pensar numa API, por exemplo, ou simplesmente num algoritmo que foi escrito, mas que não foi ainda aplicado, ele é um órgão, ele é um elemento. Mas aí não funciona por si só. Ele depende de estar junto, depende de estar no indivíduo. Eu estou usando o que o Simondon transmite. Ele tem que estar junto, que é um indivíduo, é como se fosse um ser vivo, que são todos esses elementos em conjunto para funcionar. E o ensemble, que é o todo, ele compara com a sociedade. Em termos de sociedade, a gente já ouviu falar de várias definições de sociedade. E aqui eu vou abordar essa, que é a sociedade em plataforma. Que é um termo ainda muito novo, é um livro que ainda vai ser lançado da investigadora José Van Dijk, que ela diz exatamente que o nosso tráfego de informações pessoais, econômicas e sociais é fortemente mediado por essas grandes corporações online, como por exemplo Google, como por exemplo Apple, como por exemplo Facebook. São, ou seja, o nosso dia a dia é mediado por essas corporações que são guiadas por algoritmos e alimentadas por dados. Eu espero. Não foi mal. Então esse aqui é o exemplo. É que essa parte é um bocadinho. Mas esse aqui é o exemplo da Van Dijk, que é o termo, o famoso termo que foi há alguns anos atrás posto GAFA, e que ela incluiu a Microsoft, que é Google, Apple, Facebook e Amazon, que formam esse ecossistema de plataformas que tem mecanismos próprios e que funcionam de acordo com determinadas infraestruturas que são impostas por elas mesmas, né? por cada empresa dessa. E aí ela dá um exemplo aqui como é que essas grandes corporações, não é, que estão na web, fazem parte do nosso dia a dia, em termos de transporte, em termos de educação, em termos de... Ou seja, o Facebook não é só o Facebook, ele atua em outras diversas áreas e intervém no nosso dia a dia. E pronto, esse é um bocadinho da ideia da plataforma Society. E daí, se a gente for afunilar mais e ir chegando para o meu tópico mesmo de interesse, então é a gente pensar a internet, a tecnologia, a internet como tecnologia, pensar um objeto técnico como uma plataforma de rede social e sociedade, como é que a sociedade, como é que a gente percebe os problemas do nosso dia a dia, seja político, seja questões de gênero ou o que for, nesse contexto, né? E aí... Pronto, existem aí várias teorias sobre a internet, mas a nossa perspectiva é que ela deve ser entendida como um mediador de sociabilidade e interação. A internet é sim um lugar para fundamentar questões sobre a sociedade, sobre mudança social, sobre mudança política. É sim um lugar onde a gente pode fundamentar, não é mais aquela ideia do virtual, né, do cyberspace. É um lugar para fazer dinheiro, para fazer negócio, é regulada, obviamente, por código e por software, e shaper, alguém me ajuda, molda, né? É um ser que molda a sociedade e a cultura, né? Através da cultura de dados e os mecanismos da própria plataforma. As redes sociais entram nesse mesmo... Vocês usam redes sociais aqui? Todos usam redes sociais? Quais? Facebook? Instagram. O que mais? Twitter. Hã? Twitter. Só? Só três? Snapchat. Mas isso não é o portfólio. Portfólio. Portfólio. Portfólio. Portfólio. Portfólio. Mas é portfólio. Facebook e Instagram são as principais, né? Snapchat. Snapchat, sim, é verdade. Pronto. Então, não vou aqui me prolongar muito nessas características das plataformas de redes sociais, porque eu acho que repete um bocadinho do que eu já disse, em termos gerais. Mas questões da sociedade, questões do nosso dia a dia, como, por exemplo, os protestos do Brasil que tiveram em 2013, quando todas as pessoas achavam que o Brasil era o país melhor do mundo para se morar, estava no topo da economia mundial, e de 2013 para cá, está uma situação bem mais complicada, não é? Ou as eleições presidenciais nos Estados Unidos, ou o estudo da epidemia da Zika, ou estudos de feminismo, ou far-right movements, se encaixam e estão e são representadas nesse ambiente, né? Internet e redes sociais. E nessa contextualização toda, só queria chamar a atenção para dois filósofos da tecnologia muito importantes, que é o Bernard Stiegler e o Simondon. O Stiegler, ele diz assim: nesse contexto de gramatização digital, é preciso um novo horizonte filosófico, onde a tecnicidade é o coração da transindividuação. Eu sei que essa é uma palavra muito filosófica, mas basicamente transindividuação, ele diz que assim, é o processo de dar significado às coisas que é feito pelo eu e pelo nós e que é mediado pelo digital. Ou seja, deu para entender um bocadinho? E o Simondon, ele fala, diz assim, a cultura está... não está no nível, como é que é a palavra? Sim. Unbalanced, a cultura... Sim, não existe um balanço, nem existe de uma forma equilibrada. Não está equilibrada, a cultura não está equilibrada e é preciso uma reforma cultural, uma reforma no nosso pensamento e entender, para poder entender melhor a natureza das máquinas e a relação delas com elas mesmas e delas conosco. E ele diz, por exemplo, que, por exemplo, Esse tipo de conhecimento técnico deveria ser ensinado nas universidades como física, como história, como algo que deveria ser parte do nosso conhecimento. E é nesse contexto todo, assim, né, que os métodos digitais, de certa forma, entram. Né? É uma certa literacia do técnico, uma literacia do software, da linguagem, do medium em si. E essa chamada urgente por essa noção... Como é? Notions of knowledge. Noção funcional do conhecimento. Pronto. Então, agora a gente vai para a definição, né, do que é. E antes, eu queria dizer que... Quando eu estou aqui falando de digital methods, eu queria apontar para a Universidade de Amsterdã e para uma pessoa chamada Richard Rogers, que é uma pessoa que é um professor na Universidade de Amsterdã e que deu essa iniciativa dos métodos digitais, já está há 10 anos a trabalhar nesta perspectiva. Em 2013, ele lançou um livro chamado Métodos Digitais, né, Digital Methods, que é a partir daí que foi se... Pronto, alcançando mais pessoas e mais investigadores no campo. Então, vocês vão ver muitas referências aqui do Rogers, porque ele é uma pessoa que está lá em Amsterdã. Inclusive, já estive lá com ele o ano passado. Nesse ano, irei novamente, se Deus quiser, irei novamente. Então, é só para vocês perceberem que o que eu estou embasando aqui, tanto teoricamente como na prática, é uma coisa assim, muito recente e tem lá uma referência, se quiserem encontrar. Então, métodos digitais não é nada mais do que reorientar e redirecionar os dados da plataforma e os métodos nos mídia, não é do, é no, para uma investigação social e cultural. E aí o Rogers, ele propõe esse termo, né, online groundedness, que é para conceptualizar a investigação que segue o medium, que captura a sua dinâmica e que faz fundamentações sobre o social, as mudanças sociais e culturais a partir daí. E aí vocês vão entender melhor o que eu tô, esse conceito com os exemplos que eu vou já trazer. É a ideia de usar os dados da web sobre sociedade e cultura e fazer e fundamentar claim. Fundamentar basicamente os nossos argumentos. Os argumentos, exatamente, argumentos. Pronto. Posso questão? Nós Sim. poderíamos compreender este online groundness como, por exemplo, no caso do LinkedIn, uma alteração cultural profunda nas relações de contratação no trabalho. Aí a gente está falando um bocadinho, eu acho que aí a gente vai um bocadinho que é para o impacto, né? Ah, ok. Isso aí já é o impacto do que a plataforma LinkedIn tem feito no processo de contratação e na área de recursos humanos. Esse é um impacto. E aí o que ele fala aqui, e eu espero tentar mostrar de alguma forma, é um bocadinho diferente. Não, ele não vai para o impacto, ele vai para os dados em si e o meio em si, perceber como é que aquele meio funciona e perceber o que é que aquele meio pode falar de mudanças sociais e culturais e pronto. Mas no final a gente conversa melhor. Então aqui a ideia de que, por exemplo, os métodos digitais eles seguem a linguagem da web. Então, por exemplo, se a gente for pensar da InfoWeb para a social web, né? Então imagina, na InfoWeb pensava-se muito em estudos sobre perfis, mapear quem são os seus amigos, isso foi há pouco tempo atrás, o Pulse Demographics e os métodos, era screen scraped, era crawling, link analysis, muitas análises de links, muitas análises de blogs. E quando a gente fala de hoje, né, nas redes sociais hoje ou na web de hoje, a gente fala de análise de eventos, de desastres, de eleições, de revoluções, de questões sociais, de questões... E aí também o que acompanha a forma de uso, o que a web oferece em termos de plataforma, né, muda-se também a questão dos métodos, ou seja, são as APIs, não é tanto crawling, mas é mais baseado em scraping, porque é mais específico, é o visual, em vez de pelo, não só network analysis, mas visual network analysis, estudo de algoritmos, é só para dar um bocadinho do exemplo de como é que eles seguem a linguagem da web. E aí, isso aqui eu... Oh, meu Deus, desculpa. Não caias aí. Eu não vou dizer o que é essa imagem agora, ela vai estar mais para frente. Eu queria mais chamar a atenção para o que tem embaixo. Que essa é a alma dos métodos digitais. É seguir os métodos do mídia na medida que eles desenvolvem, aprender como é que os devices dominantes tratam natively digital objects e pensar junto com eles. Aí você me pergunta, Jana, native digital objects, o que é isso, né? Isso aí é outro princípio dos métodos digitais, porque o que que eles propõem? Propõem uma atenção especial, não para o que está sendo dito, para o impacto, mas para o medium, uma atenção especial para o medium, e eles dão uma atenção especial para o que é nativo, o objeto digital nativo, que é nativo no sentido computacional, que é criado para o medium e não que é migrado para o medium. E aí, para especificar melhor, quais são os tipos de objetos digitais? O digitalizado, o nativo digital e o que renasce no digital. E aí aqui está um exemplo. O digitalizado, a gente pode pensar que é o que migra para a web. Entrevistas, questionários. Ah, eu vou fazer um trabalho da web, então eu vou fazer um questionário, então cria lá. Isso é digitalizado, não é nativo. O nativo digital, aquilo ali é um Twitter. É o Twitter do Innova Media Lab, que inclusive é sobre o Smart Data Sprint. E se você olhar ali para aquele Twitter, ele tem vários objetos nativos digitais, que eles não existem, só existem nesse ambiente, foram criados para o mídia. E aqui o que renasce, o objeto que renasce, por exemplo, é um objeto que já foi nativo digital, deixou de ser e renasce em forma de web archive. Então, por exemplo, são coisas que já não existem mais, já não são mais usadas, mas foram criadas em uma certa altura, foram nativas digitais e renascem. E os métodos digitais focam no do meio. Então, por exemplo, nesse Twitter, a gente tem vários objetos nativos digitais. A gente tem, e que a gente pode identificar como no rastrear, e depois que a gente tem os dados em mãos, e aquilo ali pode ser um objeto. Né? As menções, quando uma URL é diminuída, timestamp, retweets, comentários, respostas a comentários, hashtags. Então, e aqui tem umas perguntas... Espera, acho que eu pulei uma. Ok. E o que eu queria dizer é que esses objetos nativos digitais... Eles também são uma gramática. A gente pode considerar eles como uma gramática, porque eles representam o que a gente pensa. O que a gente pensa e o que a máquina pensa. Né? Porque quem usa aqui redes sociais faz posts, faz comentários, tudo isso que a gente faz é renderizado pela própria plataforma e de uma forma ou de outra feito disponível. Tanto para mim, que sou investigadora, como para pessoas que querem te alcançar e querem vender produtos para ti. Ou como para quem tem interesse. Mas não é só o que eu penso, é o que a máquina também pensa. Porque, por exemplo, na web toda a gente tem agentes automatizados, como os bots. Né? E aí aqui são perguntas de partida. Para quem gostaria de trabalhar com métodos digitais, imagina eu fazer investigação com métodos digitais. Por exemplo, é você pensar quais são os objetos e dados que estão disponíveis. E aí se repete um bocadinho o que eu já tinha falado antes, né? Como é que você pode aprender desses métodos para fazer um redirecionamento da sua investigação, que já acho que já falei bastante sobre isso. Pronto, aqui agora eu trouxe um exemplo sobre fake news, que não é um trabalho meu, por isso que eu vou pegar aqui um papel, porque eu não quero me esquecer. E esses três investigadores, eles fizeram um trabalho sobre fake news. E eu vou apresentar aqui um pouco de como foi que eles usaram métodos digitais para o estudo do fake news. Foi o que eles fizeram. É, não vou focar muito nos resultados, mas vou focar como é que eles pensaram, que é para vocês terem um pouco de noção. O objetivo deles era rastrear a produção, circulação e recepção de fake news online. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi, a partir dos resultados do Google, né, rastrear o conteúdo associado a fake news e o período de vida de uma determinada notícia, que foi aquela o Papa endossa Trump. É, isso aqui é um dos resultados deles. Deixa eu me ajudar aqui, porque eu já não me lembro. Pronto. Aqui eles constataram que, obviamente, quando começou a notícia, que a notícia começou de uma forma muito satírica e de brincadeira, e que ao longo do tempo ela foi tomada pelos clickbait, e depois ela passou a ser partilhada de novo como disseminação falsa. Que mais? Ah, aquele foco ali no laranja, por exemplo, que eles identificaram, é que os sites e as instituições que estão ali ativos para poder desmistificar ou, pronto, dizer que aquilo é fake news, elas tendem a falar da notícia, mas elas não fazem um link para onde surgiu a fake news. E aquilo ali eles perceberam naquela parte laranja, que são muitos websites que querem desbancar a fake news, e que é uma prática muito comum, ok, aquilo ali foi uma fake news, mas elas não fazem um link, porque é exatamente para que aquilo não aumente ainda mais a repercussão na web. Eles usaram o Facebook para perceber a circulação do fake news e as suas características. Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram o número de... Então, aqui, eles têm... Pegaram o número de páginas. Dois tipos de páginas. Tentaram... páginas que sustentam o fake news e páginas que não sustentam o fake news. E tentaram perceber o público. Obviamente, perceberam que o público que é interessado em fake news é completamente diferente do público que está mais interessado em desbancar as notícias falsas. E depois, em termos de quem é que faz que difunde a notícia no Facebook, eles perceberam o que hoje todo mundo já sabe, mas esse foi um trabalho de abril de 2017. Já faz um bocadinho de tempo. São agências não autorizadas, propagandistas do Estado, mobilizações partidárias. E destaque para os ativistas de suporte a candidatos políticos, né? E personagens de entretenimento, que são aqueles mais responsáveis por difundir fake news no Facebook. Depois, o que eles fizeram? Usaram web trackers para poder compreender como é que se dá esse... Compararam mainstream media e compararam o site de fake news utilizando o web trackers. Sabem o que é um tracker? Não usamos. Vamos usar. Sempre que a gente acessa a web, né, tem vários agentes e características que vão, de alguma forma ou de outra, rastrear o que a gente está fazendo. Por exemplo, os cookies. Esse aqui é o melhor exemplo de todos. Acho que quando vocês entram no site, eles nem dão opção para a gente, na verdade. Eles só te informam. Essa página tem cookies. Você concorda? Não, é assim. Essa página tem cookies, ok? Clica aqui e diz ok. Então, o que esses agentes fazem? Eles percebem a nossa atividade para poder compreender melhor através do nosso funcionamento, o que a gente faz, o que a gente clica, o que a gente vê. Tem informações, então você tem os cookies, você tem widgets, você tem analytics, pronto. E o que eles perceberam é que do lado de cá é mainstream media, do lado de cá são sites de fake news. No meio tem trackers como Google AdSense, DoubleClick, Google Analytics, que estão ali muito vinculados a ambas as partes, a traquear o que é que está acontecendo ali. E que esse ecossistema de trackers aqui para páginas que propagam fake news não é tão amadurecido quanto os da página de mainstream, tem muito mais trackers. E por fim, eles utilizaram grupos no Facebook para poder tentar explorar as formas de resposta, como é que as pessoas respondem a fake news. E daqui, eu só queria falar aqui um resultado interessante que eles tiveram, que apenas, de todas as páginas, apenas 6 páginas que divulgam o fake news, de todas elas, só 6 têm conhecimento de quais são as outras páginas que querem... querem revelar que aquilo é notícia falsa. Pronto, então, o que significa que o pessoal, que as páginas, os grupos no Facebook, não tem muita noção do ambiente como um todo, do environment, de quem é que está querendo desbancar eles. Esse aqui é um estudo muito interessante, obviamente eu não trouxe os detalhes todos completos. Podem depois todos carregar os slides, depois na próxima aula vamos pegar também. Pronto, assim, era só para mostrar. Pode ser bom para termos também a visualização. Era só uma forma para mostrar um bocadinho. Imagina como esses 3 investigadores pensaram fake news a partir de métodos digitais. E o que eu queria dizer é que, com isso tudo, é que métodos digitais como quali quanti methods. Ele não considera. Os investigadores do campo não se consideram que métodos digitais é algo simplesmente qualitativo, quantitativo, desculpa, mas é qual e quanto. E... Porque a parte, só fazer aqui um parênteses, porque se nós só contabilizarmos e só tivermos ideias quantitativas, não é? Ou seja, de números, por exemplo, os graus de separação. É muito típico na física e na matemática, estou a dizer a física, e o meu marido é de física e estuda precisamente isso. E não está caindo bem, porque eles dizem, por exemplo, imaginem, esta turma tem 2,3 graus de separação. Pronto, isto é um finding deles, não é? Ou seja, é um resultado. Para nós, dentro das ciências sociais, em particular nós, dentro das ciências da comunicação, isto não nos diz nada. Não é? Ou seja, este número quer dizer exatamente o quê? Precisamos perceber o contexto, precisamos perceber o todo. Sem a parte qualitativa e sem estudar. Coisas. Esta questão, por exemplo, anterior, que eu estava aqui a falar na série de notas, porque acho que é muito interessante, sobre esta questão das fake news, até porque há fenómenos a que estamos a assistir agora, muito recentemente, não só o Trump, mas, por exemplo, uma coisa que tem um impacto enorme em nós que estamos aqui na Europa, a questão do Brexit, que é claramente afetada pelas fake news. O ano passado tivemos uma aula aberta com uma investigadora que, por acaso, mora na Alemanha, mas que é britânica, sobre fake news, precisamente. Eu depois posso também colocar alguns conteúdos no Moodle que ela nos disponibilizou, e que há precisamente aquilo que a Jana referia há pouco, a questão de não dar contexto, não mostrar link nenhum, ou então apostar no clickbait, faz com que as pessoas, na lógica do imediatismo, cliquem numa coisa qualquer que diga, por exemplo, eu acho que na altura estava lá, mas estava ano passado, na sessão que tivemos em inglês Sim. Por exemplo, coisas que são absurdas, completamente absurdas. Por exemplo, mudar o nome de uma terra em Inglaterra, especificamente em Inglaterra, no Reino Unido, mas especificamente em Inglaterra, porque tinha no nome Páscoa, e isso era uma ofensa para os muçulmanos. E ela perguntou aos alunos: vocês acham que isto é verdade ou que é mentira? E quase a gente achou que era verdade. Porquê? Porque a forma como aquilo estava apresentado, não é? Sem clicar, sem ver mais nada, não significa. Parece-me óbvio, parece-me, por exemplo, olhar para aquele cartaz. E nós temos isto espalhado pela escola toda, não é? Coisas do stop à violência doméstica, sabemos que é rapado, mas isso somos nós que estamos aqui todos os dias e que estamos habituados a olhar. Vocês, se calhar, isto parece uma coisa absurda ter numa sala de aula uma coisa destas. Por exemplo, aqui. Faria sentido para vocês perceberem o contexto. O nosso contexto aqui é que é uma escola mais de vertente social e, portanto, isso faz sentido. Mas essa questão da parte qualitativa é altamente importante, porque caso contrário, os métodos são única e exclusivamente números e eles não traduzem tudo. Os números não querem dizer tudo, não é? Por isso é que as redes são importantes. É preciso ter, é tudo preciso contextualizar, não é? Pronto, e a nossa arte. E é por isso que o Bruno Latu e o Tommaso Venturini, eles colocam os métodos digitais como qual e quanto métodos. Entretanto, o Bruno Latu, faz questão de dizer o seguinte, opa, os métodos digitais, eles apresentam uma visão oligóptica da sociedade, que é uma visão nada mais do que a mesma visão oferecida pelos métodos tradicionais. E ele propõe esse termo exatamente em oposição ao panótipo do Foucault. E o que é que ele diz? O que é que essa visão é, essa visão de sociedade? É uma visão, eu vou até aqui, é uma visão, é tida como visões fortes, mas extremamente estreitas do todo conectado, né? Enquanto as conexões se mantêm. É muito forte, mas é estreita e não muda dos métodos tradicionais. Entretanto, pelo fato dos métodos digitais eliminarem essa barreira do micro e do macro, e aí ele refere o micro ao indivíduo, o macro ao todo, e essa potencialidade de extrair imensos dados sem fins, de como é que ele chama, de um conjunto de fenômenos coletivos, e essa potencialidade, isso é algo que antes não se tinha. E é algo que antes não é um tipo de informação que não se consegue simplesmente por estatística. Então, essa é uma grande. Pronto, um dos grandes diferenciais e benefícios, né, dos métodos digitais. Simplificando um bocadinho, desculpe-me contra. Força. Talvez simplificando um bocadinho, é um pouco a ideia da pegada digital e, por exemplo, como é que nós medimos os médias tradicionais às audiências? Através de amostras que depois são representativas nas sessões gerais. Não é? Enquanto que, com estatísticas, por exemplo, dos dados digitais, por hipótese, coisas básicas, as estatísticas no nosso website, através do Google Analytics, nós temos informação que permite criar perfis, pelo menos, não é? Pode não ser um perfil único, obviamente, nem nos interessa isso, mas permite-nos criar personas, por exemplo, imaginem, 5 ou 6 perfis que fazem parte da nossa audiência e que são já muito mais específicos. Ou seja, esta ideia micro, que é possível chegar, e depois a ideia do panóplio, que eu não sei se vocês falaram já na introdução ao estudo da comunicação sobre o Foucault, não me lembro se isso vinha no programa, sobre o Foucault, falaram. Não é muito diferente de uma coisa que se vê cá em Bramusway. Quando olham para a cadeia, o que está lá em cima, é um exemplo das poucas que há em Portugal assim, o que está em cima, a torre, o que é que se vê? O que é que tem na torre que há no meio da cadeia? Não quer dizer que alguém já tenha ido à cadeia, mas aquilo vê-se em todo lado. É um torreão? É um torreão e o que é? É uma cúpula. O que é aquela cúpula tem? Espelhos. E aquilo é o panóplio. E qual é a ideia daquilo? O que é que está sempre a bater lá? Portanto, os presos cá em baixo nunca sabem se está alguém lá em cima ou não. Esta cadeia foi montada nessa base de uma data de estudos que são em cima da ideia do Foucault. Vê-se tudo. E aqui, exatamente. Não vê-se tudo, mas o que vê-se muito bem. Só que a ideia do tudo é o tudo sem saber o tudo que vemos. Lembram-se que falámos do caminhar sobre a cidade e do Sertor. E uma das ideias é através do espaço oprimido. Então, essa é uma experiência de opressão. Mas se passarmos isso para os médias tradicionais, é um todo e nós, não, ao mesmo tempo, não vemos nada, não é? Lemos muito pouco do que ali está, porque não sabemos exatamente o que está. Desculpa. Não, está bem. Pronto, mas é que é exatamente o oposto, né? É, ok, eu sei que eu não vejo tudo, mas o que eu vejo bem. Quer dizer, a possibilidade de nós podermos selecionar especificamente imaginem, este universo concreto, fazer um estudo de caso que é de facto concreto. Sim. Pronto, e para finalizar essa parte, não é? O que é que métodos digitais não são? O que é que não é? O que é que não é métodos digitais? Não é um campo para aplicar métodos já existentes, ou simplesmente a migração do instrumentário das ciências sociais para o online, não é. Não é a justa posição da análise estatística com observação etnográfica. Pronto. Pronto, agora a gente vai para uma parte um bocadinho mais dinâmica, que eu trouxe aqui três exemplos de três plataformas para a gente pensar como é que funciona na prática, por exemplo, estudos de redes sociais, né, guiados por métodos digitais. Isso aqui pode parecer um bocadinho muita informação, mas na prática vocês vão ver como é que funciona essa proposta toda. Basicamente, a gente usa redes sociais, Facebook, Twitter, não sei o quê, que usamos gramáticas específicas que são renderizadas por APIs, que são interfaces de programação. E quem quiser ter acesso a essas informações, usa software de extração de dados para fazer chamada às APIs, porque eu manualmente não posso ir lá. Quer dizer, claro, se uma pessoa quiser ir numa página do Facebook, pode, mas os métodos digitais não trabalham com esse tipo de problema. E o output desse software de extração de dados pode ser diferentes tipos de arquivos que vão te guiar a diferentes tipos de análises, seja com apoio ou não de software. E daí, antes de ir para o estudo prático, eu quero pôr aqui umas perguntas. Não precisam me responder. Se tiverem resposta, sim. Se não, podem guardar para si. É assim. Então, imagina. Eu tenho aqui o exemplo de algumas redes sociais. E eu tenho algumas perguntas. Alguém aqui sabe, por exemplo, qual seria um software ou ferramentas de extração e análise de dados? Qual seria os pontos de entrada para coletar essa gramática das redes sociais? Quando eu falo gramática, eu digo coletar dados relacionados a um arrastado, dados relacionados a um link, dados relacionados a um post, dados relacionados a uma imagem. Quais seriam os pontos de entrada? Imagina, você tem o software, usa o quê? Qual é o tipo de ponto de entrada, né, que já não pode mais ser capturado? E o que é que isso interfere? O que é que eu não posso mais extrair? Qual é o objeto digital ou a gramática que pode fazer parte do meu estudo, se eu estou pensando em trabalhar com redes sociais? Uma pergunta também muito importante. Quanto tempo para trás é que os dados podem ser recolhidos? Né? Se eu vou estudar um assunto, não sei qual, o que é que vocês vão ter interesse, ou se vão ter interesse no futuro, e quais são os tipos padrão de output file, né? de arquivo. Qual é o tipo padrão de arquivo que ele vai me dar, que é para poder trabalhar? Eu acho que essas perguntas, para quem tem interesse em trabalhar na perspectiva dos métodos digitais, na web, né, com dados, são perguntas primordiais, e eu vou responder elas. Por exemplo, softwares de extração de dados. Eu já criei aqui várias vezes. Eu tenho aqui essa lista de, se vocês tiverem interesse, da DMI Tools, do Media Lab Tools, o Bernard Breeder, tem o Netlink desse senhor que eu não sei pronunciar o nome. Que é do Social Media Lab do Canadá. Pronto. Tem o A Studio. Nós vamos usar algumas coisas do primeiro, garantidamente. Pronto. O que significa que também devem usar do Bernard, né? Porque ele está ali. Como ele tem um site só dele, bonitinho, pronto. Esse aqui são alguns exemplos de softwares de extração e análise de dados, não só extração, extração e análise de dados. Como o Entry Data Points, né? Por exemplo, palavras-chave, por exemplo, hashtag, unique identifiers, localização. Esses são alguns pontos de partida. Se alguém tiver aí com o Facebook aberto e obviamente tiver a apresentação aberta, copiar e colar esse ID e meter lá no Facebook na sua URL / e pôr o ID, vocês vão ver um determinado post. Se vocês forem no YouTube e acrescentar isso aqui ao longo do YouTube, vocês vão ver um determinado vídeo. E se forem naquela localização também. Então, esses são alguns exemplos de pontos de entrada. E, mais especificamente, o que pode fazer parte e o que é que não pode mais fazer parte da minha investigação. E se você for por plataforma, é muito específico, né? Mas eu queria dar uma olhada no Facebook, porque, por exemplo, em 2014, e isso tem a ver com esse escândalo agora do Cambridge Analytica, em 2014 o Facebook permitia, 2013, 2014, até 2014, o Facebook permitia extração da sua rede pessoal, de amigos e da sua rede de amigos, e não permite mais. E isso está dando agora o que falar, porque na altura, quem tinha visão extraiu tudo que tinha que extrair e pronto, e está passando a utilizar os dados. Mas esse quadro aqui é um pouco do exemplo específico de cada plataforma, o que é que se pode trabalhar. Disponibilidade, não é? De pontos de entrada, data points. Pode ser bom por causa da questão de privacidade e pode ser mal para a investigação. Essa aqui, por exemplo... Desculpa, sim. Sobretudo porque antes eles existiam na mesma, mas eram anonimizados. Houve uma altura que não, que era sim, tudo público e tudo público. Sabia sim, do novo, sim, sim. Das pessoas. Em 2013, por exemplo, exatamente. Eu tenho dados não anonimizados. Eu tenho um montão de dados do Facebook com nomes de pessoas, de todas as pessoas que escreviam comentários, que faziam likes, etc. Depois passou a ser anonimizado. Mesmo com aquele número, nós não sabíamos quem era o perfil. Isso faz sentido porque isso nos permitia fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, imaginem, através dos comentários ou uma notícia, as pessoas podem interagir entre si. E isso poderia ser uma maneira de nós conseguirmos perceber, por exemplo, uma notícia, um post, o que seja, podia ser uma forma de percebermos o tipo de interação e de engagement que gerava, por exemplo, um conteúdo qualquer. E agora com questões de privacidade, mas que não têm só a ver com privacidade, nós sabemos, porque eu isso já tinha referido aqui nesta aula de cibercultura, estas empresas vivem de quê? Dos nossos dados. Das nossas informações. É? Portanto, estas coisas que se falam agora como se isto fosse tudo novo, não é? De repente, imagina, o Facebook sabe tudo sobre mim. Claro, mas isso sabe e tu sempre... concordas, não é? Sabe, tu agree. Exato. Não li nada, mas eu concordo. Quer dizer, desde sempre isso é óbvio, não é? Portanto, não há nenhuma novidade. Nós sabemos que se vamos, por exemplo, uma página qualquer, vocês vão ao Booking fazer uma pesquisa. Para além dos e-mails que começam a receber, se estiverem registados no Booking, tudo o que é site onde vocês entram vai aparecer precisamente o que vocês viram. Ora, isso, a web semântica, a lógica da web semântica, não apareceu ontem, nem apareceu com o escândalo, ou com os múltiplos escândalos que os médias tradicionais, lá está, agora fazem. Quer dizer, esta coisa do pensem também um pouco sobre isso, não é? Primeiro que se coloca online, que fica sempre online. Também já referi isso aqui. Não é? Portanto, a questão dos currículos, de não sei o quê, quando eu recebo, o que eu faço é Google it. É? Portanto, eu vou ver quem é e o que é que esta pessoa faz, etc. Agora, nunca esquecer, de facto, o que a gente disse é verdade. Toda a gente faz agree. Ninguém está a ler nada. Vocês leem o que diz? Claro que não. Ninguém está a pensar nisso, porque é tudo imediato. Eu carrego aqui e já estou lá. Não é? Sim. Desculpa. Sim, não, estás à vontade. Não, mas eu trouxe dois exemplos aqui para dizer que, pelo menos do ponto de vista da investigação, foi péssimo. O que não está mais disponível no Instagram, por exemplo. Isso aqui é a rede de seguidores de duas pessoas públicas, que é a antiga presidente do Brasil e o atual presidente do Brasil, a Dilma Rousseff e o Michel Temer. Esses dois pontos de partida, para saber quem é o seguidor e quem segue quem no Instagram, de pessoas públicas, não é mais disponível. E por exemplo, o estudo que a Inês comentou dos bots, eu, por exemplo, estou fazendo um estudo para poder identificar a agência dos bots no Instagram, porque eles intervêm no debate público e no engagement, de como as pessoas respondem às matérias. Isso aqui, para mim, seria fantástico. Eu tenho uma lista de perfis com nomes de bots. Eu lançava aquela lista de perfis e queria saber quem era que ele seguia, para identificar outros bots e dar amplitude à investigação e perceber melhor a atuação de agentes, agentes automatizados, como é que eles intervêm de certa forma ou impõem um certo debate, tá entendendo? Sim, Sim, porque a teoria que se fala muito, o ano passado, sem uma reportagem, ela é interessante sobre fake news, mas tem uma parte que é justamente, enfim, estapafúrdia, que é, seriam pessoas da Macedónia, portanto, um país super pobre, a ganhar, imaginem, 1000 euros ou uma coisa desse género, para a Macedónia dá tipo a viver 6 meses, que estavam lá, colocaram online as coisas. Eles podem colocar online algumas coisas, mas é óbvio que, com a massificação da rede, ou temos bots, não é? Ou então, claro que não há possibilidade nenhuma. Por isso é aquilo que se coloca em causa, e por isso é que eu acho que esse teu estudo vai dar assim uma coisa. Primeiro, já está disponível, já as finalizaste até demais, eu acho. Mas dará um trabalho interessantíssimo de perceber, porque tu, enfim, não explicaste aqui, mas passaste meses atrás desses bots, não é? Sim. E inclusive é pagar para poder perceber quem é que poderia eventualmente segui-la se fizesse um pagamento, quantos seguidores receberia, etc. Isso pode nos permitir perceber coisas como desviar a atenção de um qualquer assunto, ou seja, não é sempre só colocar as coisas, imaginem, toda a gente achar que a Dilma cometeu um crime, não é preciso isso. Pode ser uma coisa completamente diferente e remeter para um outro assunto que não tem interesse nenhum na agenda pública, mas que passa a ter imenso interesse e outros que teriam um foco muito grande são anulados. Por exemplo, no caso do Brasil, e desta questão do Michel Temer, etc., houve uma data de coisas que foram centrais, mas uma delas foi absolutamente ignorada por isto, que foi a prisão do Eduardo Cunha, que foi muito pouco falada. O Eduardo Cunha era o presidente do Congresso que votou o impeachment da Dilma. Sim. E, entretanto, foi condenado a não sei quantos anos de cadeia por corrupção. Portanto, isso desmoraliza todo o impeachment, certo? Mas ele está preso já há... vai fazer 2 anos. Sim. Mas, tipo, a chave já foi tirada fora, não é? Não foi centro de debate na internet. Não. Nunca. E esses bots no Instagram, esse post que tu gostas tanto, não sei o quê, partiu de 2017, porque eu fiz uma rede de correlação de hashtags de direita à esquerda, de uns protestos que tiveram, que não tinha nada a ver, uns protestos que tiveram no Brasil em 2017, e simplesmente me aparecia ali temas relacionados com a extrema direita, mas relacionado de uma forma fortíssima. Eu digo, mas o que é que eles estão fazendo aqui? Eu nem pus hashtag de extrema direita. E eles estavam lá num papel importante naquela rede. E aquilo, na altura que eu escrevi esse post, enviesou o meu pensamento, porque eu passei a pensar que, opa, tem pessoas aqui da direita que estão apoiando. Eu pensei uma coisa completamente errônea. E depois que eu atinei, eu digo, opa, isso aqui são contas que utilizam de estratégias de contas automatizadas, utilizam de bots, utilizam de aplicações. E foi isso que aconteceu. Ou seja, isso inclusive pode dar impressões erradas. Sim, de a gente achar que são as pessoas. Por isso que eu defendo que a gente tem que considerar todos os agentes. Quando a gente for tratar dados na web, se não souber dividir, não sabe. Mas tem que pensar e considerar o que é aqui que não é humano. Sim, só com números não é suficiente. Porque esta questão de tal como foste levado em erro, qualquer pessoa é, por exemplo, os médias são sistematicamente levados em erro. Os médias propagam coisas para a esmagadora maioria da sociedade que não tem literacia mediática nem digital sequer para discernir. Ou seja, veio na televisão, é verdade, porque eu vi. E esta ideia da questão do associar coisas, por exemplo, uma das estratégias também muito típicas da contra-informação, e que é uma coisa, as fake news não são novas, os médias viveram sempre disso. O início dos jornais é cheio de fake news, não é? Era tudo mentira porque não havia gente para ir a lado nenhum, portanto, nem seria um dos sítios que faziam aquilo. Aliás, nós até temos prémios Pulitzer que eram mentira. Há um deles que era um tipo que se sentava num café, eu gostava de fazer isso. Ficava sentado no café o dia todo a escrever histórias sobre as pessoas que estavam ali e ganhou um prémio Pulitzer porque era considerado o grande jornalista depois. Afinal, não era. Mas uma das coisas muito, muito interessantes a pensar é esta propagação também acontece assim. Por exemplo, imaginem, quando vocês testam um político e esse político defende alguma coisa que vocês até acham que será verdadeira, vocês não ficam na dúvida e não começam a pensar, bom, se calhar isto já não é bem verdadeiro, ou se calhar eu não acho nada disto. Pensem sobre isso a propósito da guerra real. Foi uma coisa consensual em Coimbra acabar com a guerra real, certo? Mas, quando de repente o Duque se diz não sei o quê, e atendendo à perspectiva que as pessoas têm sobre o Duque, são os veteranos, que são pessoas. Enfim, que andam há 20 ou 30 anos na universidade, para dizer o menos. Então, quando os veteranos começam a ficar do lado disso, as pessoas começam a pensar: pera, então, mas se calhar vamos todo o sítio certo. É quase isso. Só que é isso, é, por exemplo, tu vês uma coisa de extrema-direita a apoiar, de extrema-esquerda, que seja, extremos. Se calhar não estou a fazer. O que é que se passa aqui? Sim. O que é que se passa? E, portanto, eu vou repensar, em vez de pensar, não, há qualquer coisa que estas pessoas querem fazer para manipular a opinião pública. Aqui, neste caso, uma velocidade muito maior por causa da parte da autorização. Pronto. Não interrompo mais. É isso. Não, posso interromper. É sempre bom. É sempre bom. Bem, isso aqui não está disponível mais para investigadores ou desenvolvedores, ou seja, lá quem for. Mas se você for uma empresa e quiser comprar os dados, está. Até porque a gente, quando usa Instagram, a gente concorda com esse tipo de informação ser repassada. Eu não consigo mais acessar, né? Mas outras pessoas, sim. Da mesma forma, é isso aqui. Que é esse escândalo todo das informações dos perfis, não é? E isso aqui é a minha rede de amigos em janeiro de 2014. E eu posso dizer que ela claramente representa, essas quatro clusters claramente representam os grupos de amigos e de onde é que eles eram na época. Eu conheço uma pessoa que estava fazendo um estudo que precisava desse tipo de informações e que quando foi precisar extrair os dados já não podia, porque já não era permitido. Obviamente que tem aqui a questão da privacidade, não é? De você estar extraindo dados. É assim, eu pedi, desculpa, como é que é o teu nome? João, olha, eu vou, usa essa aplicação, pode extrair os teus dados do Facebook para mim, porque eu preciso fazer um estudo sobre... Se a pessoa concordar, ok. Mas o que acontece é que a cada ano que passa, a cada vez mais que passa, o tema não é esse, mas está ficar cada vez mais restrito o que terceiras partes e investigadores têm acesso, investigadores a sério que eu falo, enquanto tudo cresce para o lado do comércio, tudo cresce para o lado do dado como moeda, né? Da nossa informação como lucro, não para a gente, mas para as plataformas. Pronto, e é quanto tempo volta para trás os dados? Isso vai depender de cada plataforma. Obviamente, todo mundo sabe que o Twitter é tempo real. Eu não posso extrair, a não ser que você tenha muito dinheiro e pague muito. Mas são poucos os centros que fazem isso. O Facebook volta muitos anos para trás, mas com muitas restrições, mas volta. E eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, do Instagram, que é pelo menos... Tem sido, não sei agora quando eles mudarem a API, que eles vão mudar agora em junho, e eu não sei agora como é que vai ficar, mas até hoje eu posso dizer que o Instagram é uma muito boa fonte para dado histórico. E quando se fala de tags não muito populares e eventos muito, muito específicos, é assim, você consegue basicamente tudo. Então, por exemplo... Aqui é um exemplo de dados que eu extraí com essa tag do Web Summit, porque o Web Summit veio para cá. E aí, se você comparar o que há no Instagram, e eu extraí isso em 28 de setembro de 2017, o que há no Instagram com o que eu consegui extrair relacionado àquela tag é significativo, é muito significativo. Entretanto, se a gente for para uma tag muito popular, obviamente que... O termo de significância já não é o mesmo. E se você quer trabalhar qualquer assunto com tags muito, muito populares, isso requer aí um trabalho contínuo de extração de dados num determinado período para que você possa, quando for fazer sua investigação, contextualizar naquele período e ter dados para trabalhar, mas que não vão ser quase tudo que foi publicado. Pronto. E os tipos de arquivos comuns, né, que se tem com essas ferramentas são arquivos que A gente pode trabalhar no Excel, a gente pode trabalhar no OpenRefine, a gente pode trabalhar no Gephi, eu tenho certeza que a Inês vai falar de Gephi para vocês, e outros tipos de arquivo. Pronto, eu acho que essa parte deve estar indo para a parte prática. E é basicamente isso, os métodos de SAS não apenas com esses exemplos que eu dei agora e juntando com a primeira parte mais teórica, não é apenas uma chamada para esse conhecimento técnico, mas também para a crítica na prática desse conhecimento prático. É assim, quem quer trabalhar com métodos digitais tem que ir para a prática. Não adianta estar só lendo e idealizando como é que pode funcionar se não for para a prática, se não experimentar, se não tentar, não tem outra forma. E daí agora a gente vai para os exemplos práticos. Lembram desse quadro? Eu vou dar 3 exemplos e vou mostrar o que foi que eu utilizei em cada um deles. E possíveis formas de analisar qualquer coisa, mas de uma forma assim, muito rasa, porque é um estudo que eu trouxe ainda muito exploratório, mas pode ser engraçado. Então assim, eu trabalhei com, vou trazer exemplos do Instagram, do Facebook e do YouTube. Então, no Instagram eu usei essa tag, fanboy, já vão entender. Tudo é sobre a cultura visual do fanboy, que basicamente, eu já explico. No Facebook eu usei imagem e no YouTube eu usei uma palavra, um termo, fanboy. Primeiro exemplo, fanboy, se vocês depois porem no Google, na verdade nem existe uma tradução para isso ainda na Wikipédia, mas são basicamente homens, biologicamente são homens, mas que se vestem como mulheres, ou por part-time ou por tempo integral. E existe todo um movimento nesse sentido, assim. Inclusive, de uns meses pra cá até mudou. Antes, quando eu punha no Google fanboy, aparecia, a primeira coisa que me aparecia era o Urban Dictionary, que explica o que é. Hoje, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver, primeiro aparece um site porn. E é mesmo intenso. E, e a segunda opção, lá tá o dicionário. Então, o que eu percebi é que de uns tempos para cá, isso a indústria pornográfica tem percebido potencialidade nas pessoas que se identificam com essa tag fanboy e tá explorando isso muito bem. Pronto. No Instagram, hashtag fanboy. Qual foi a API? A única do Instagram, né? Instagram API plataforma. Eu utilizei aquele software, Visual Tag Net Explorer. É assim, todos os softwares que estão aqui, eles estão lá como naquela listinha. Então, se vocês têm acesso. O tipo de arquivo que eu tive é tab, que é um tipo de arquivo que você pode ler no Excel. E GDF, que é um arquivo que se lê no GEF. Os softwares para análise foi o GEF. E ali tem uma coisa muito, muito inovadora, que é uma mistura de métodos digitais que faz uma chamada para o Google Vision API, que ele lê o que tem nas imagens. Então, ele te diz o que é que tem na imagem. É super interessante. E diz várias informações sobre a imagem, de forma automatizada. E tem uma série de procedimentos que foram utilizados, não só um, pronto, para gerar essa rede de imagens. Tá aqui a hashtag no Instagram, o que é que se vê mais ou menos. Aqui é exatamente a Call Tag Network. O que é que se pode ver com isso? São palavras associadas, podem se ver oposição, pode se ver o que é forte, o que é fraco. Inúmeros tipos de análises podem se fazer via Call Tag Network análises. Também, e aí o software, o GEF, né? Esse é o que você basicamente vê, são os dados. Isso aqui foi o que gerou aquela visualização, o GEF. E essa aqui é a tal rede que se chama Image Label Network. Porque as imagens, elas são clusterizadas pelo que o Google Vision API te diz que tem. Ela ainda não está toda completa porque eu ainda não terminei esse estudo exploratório, mas, por exemplo, aqui, essa cluster aqui ao redor é girl, aqui é neck, aqui embaixo tem tipo lingerie, tem umas coisas assim mais sensuais. Ali em cima tem uns cartoons, muita coisa vinculada com aquelas representatividades mais em cartoon, uma coisa assim mais sensual, não sei o quê. E como é que a pessoa analisa isso? Dentro daqueles exemplos que eu dei para chegar lá, e você pode fazer uma análise visual pelo que a imagem diz que tem. Então, por exemplo, eu não fiz análise dessa rede ainda, mas é basicamente você abre ela no programa e vai analisando cada cluster e vai vendo o que ela te diz. Isso é uma forma de então, perto aqui, esse grupo de tá perto de girl. Então, isso é uma forma... Eu ainda não... Isso, eu só estou dando possibilidades. É, ainda não fiz análise completa dessa rede, mas são possibilidades. E esse é uma abordagem muito, muito, muito nova, que ainda nem está sendo, de fato... Estou fazendo um parágrafo longo, sim, que eu não sei se vocês perceberam, que é a questão das redes de imagens. É uma coisa bastante recente. Já em Portugal, eu acho que é a única pessoa que está a trabalhar isso. O André Mendes no Brasil. Sim, são poucas pessoas, são pouquíssimas pessoas. Sim, sim, sim, sim. E isto é a partir do Google API, da API do Google, que de facto permite fazer as redes das imagens, okay? Ou seja, a partir das hashtags, ela atribui, fazendo a pesquisa, ela vai atribuir à imagem aquela hashtag que está ali e depois as ligações que existem ali, estes clusters, estas co-hashtags, são porque, por exemplo, no caso da co-hashtag network, é quando ela é usada com outras hashtags, certo? Sim, aqui é só hashtag. Aqui é só, seja, hashtag. São hashtags, por exemplo, que são usadas com aquela com central. Com a Femboy, exatamente. Exatamente. Então, quem usou Femboy e usou Trunks. Quem usou Femboy e usou Cute. E o tamanho dos nós, né, desses círculos, diz a intensidade de quanto foi usada. E na questão do Google Vision API, se vocês tiverem curiosidade, podem pôr agora mesmo assim, Google Vision API, e daí você mete uma foto. Ele faz teste. Você mete lá uma foto da web. Você mete lá uma foto da web. E ele vai te dizer o que tem na foto. E vai te dizer várias informações da foto. Vai dizer, tem probabilidade de ter agressão? Vai dizer, very likely, unlikely. Tem, ele vai te dizer os domínios que tem, se aquela foto está vinculada com alguma URL. Ele vai te dar várias informações baseadas na imagem. Então, o que essa rede é, na verdade, o que eu fiz? Essa rede tem 12.542 imagens que eu nunca poderia ler sozinha. Então, eu pedi para o Google Vision API ler e dizer o que é que tem na imagem. Organiza aí, o que é que tem na imagem? Aí ele organizou girl, lingerie, neck, abdômen, texto. Então, ele clusteriza as imagens pelo que tem. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a cultura visual, no caso do Femboy, pelo que tem na imagem. Essa é uma via, é uma possibilidade. E aqui, deixa eu ver se funciona. Pronto. E aqui é o videozinho, quando eu estava fazendo a chamada para o Google Vision API. E, bem, isso aqui eu usei lá no meu Insta, né? Então, por isso que... Mas esse foi o meu segundo dataset. O primeiro foi, inclusive, sobre microcefalia. E o que está fazendo? Estou usando o Python. Pus o meu arquivo que eu tinha, aquele arquivo em Excel. Organizei o arquivo como se deve para poder jogar numa pastinha no meu computador. Utilizei o Python e pedi para o Google Vision API ler as minhas imagens. Então, pronto. Isso aqui é só para mostrar um bocadinho assim... Como é que fica, as potencialidades, o que é que a gente utilizou. O segundo exemplo foi no Facebook. Foi as imagens de uma página. Então, foi o Facebook Graph API. Eu utilizei o NetVis, que é super fácil de encontrar. É uma aplicação. Pronto, é uma aplicação que faz parte do Facebook. O tipo de arquivo, tab, né, que se pode ler no Excel. E eu utilizei o ImagePlot do Lev Manovich. A página é essa, é Femboy and Transgender Woman, é essa página. O que foi que eu fiz? Utilizei o NetVis e pedi todas as imagens que a página colocou na sua própria timeline. Então, assim, eu estou dando aqui esse exemplo, mas se algum dia vocês quiserem trabalhar, vocês podem fazer a ideia, aplicar para o que for de interesse para vocês. E utilizei o ImagePlot, ou seja, eu plotei as imagens de acordo com o tempo e ali do lado de acordo com os likes. Esse software, da mesma forma que o outro, permite que a gente faça zoom e veja, ok, em 2015 teve essa quantidade, não tinha muita resposta de likes, vê-se logo que em 2016 começa um número maior de imagens na página, inclusive um número de respostas em termos de feedback, né, de likes. E em 2017 isso diminuiu um pouco. E aí o que eu fiz foi só simplesmente fazer um zoom e tirar uns screenshots dos tipos de imagem que um bocadinho representa essa cultura visual do femboy via uma determinada página no Facebook e imagens lançadas pela página. Tá aqui o que eu utilizei, né? Excel, organizei os arquivos em TSV, algumas coisas que foram utilizadas para aquela visualização. E o ImageJ, né? Porque o ImagePlot é um plugin que a gente instala no ImageJ e experimentamos essa forma. O último exemplo foi no YouTube, foi uma coisa assim muito, muito básica. Para variar, é uma ferramenta do Bernard Breeder, ele é o máximo, eu sou fã dele. São todas as ferramentas práticas. Ele é o máximo, eu sou fã dele. Sim, o tipo de arquivo, GDF, eu utilizei o GIF. O que eu fiz? Eu fui no Facebook, fui na ferramenta do Bernard e pus Femboy. Pronto, e fui atrás de vídeos relacionados com essa palavra, femboy. Eu encontrei 436 vídeos. Depois eu organizei esses vídeos por cores. E essas cores, elas dizem o canal. Porque veja assim, eu fui assim, eu quero descobrir quem são os atores. Eu não sei nada dessa cultura. Então eu quero saber quem é que está atuando através do femboy. Quem são as pessoas? O que eu fiz? Ok, eu vou pela palavra-chave porque eu não conheço. Se eu conhecesse, eu iria usar outra estratégia. Como eu não conheço, eu pus femboy. 436 vídeos. Depois eu pus assim, organizei as cores por canal. E o que significa que, por exemplo, rosa, azul, o verde, esse vermelho, o laranja, todos esses pontinhos são vídeos. Mas se eles têm a mesma cor, é porque o mesmo canal lançou vários vídeos naquele tópico. Isso aqui foi uma coisa assim, muito exploratória. Qual é a ligação entre eles? Pois é. Tá ali escrito, peraí. Ah, okay. Deixa eu ver. Nodes are video with term femboy. This approach indicates femboy related content. Não, não, é a correlação. Aqui é, por exemplo, é vídeos que utilizaram a palavra femboy. Ok. Então eles estão ligados pelo. Eles estão ligados pelo termo. Exato. Por isso é uma hashtag, né? Não é hashtag, é um termo. Um termo, sim. Foi um termo. Ou seja, todos os títulos desse vídeo, desses vídeos, é pelo. E agora o tamanho já não me lembro o que eu pus aí. O que tu colocaste, que está ali, é o favorito. Ah, o favorito, o note size favorito, sim. Porque, na verdade, o que eu fiz aqui era eu queria identificar os atores. Porque como eu não conhecia nada de femboy, eu disse, ok, então quem são esses atores? Então, essas pessoas, esses nomes, são os nomes dos canais que mais divulgam conteúdos com o nome femboy no título. Ou seja, isso aqui foi uma coisa muito exploratória, mas isso aqui é só para mostrar as potencialidades. O que é que vocês podem pensar, como é que podem chegar no meu caso, como eu não conhecia, eu quero chegar nos atores. E de certa forma eu cheguei em alguns atores importantes para essa cultura, né? e que contribuem para. Pronto, e foi no Excel, aqui é mais ou menos como é que você vê, é o background daquela visualização, né? O Excel não, desculpa, o GAF de novo. E aqui é o quadro, novamente, assim, completo de tudo que, de todos esses exemplos que foram feitos. E eu acho que para terminar, eu queria falar um bocadinho dos desafios, né, dos métodos digitais, que os métodos digitais, eles são sempre experimentais, né? E situacionais, porque eles se desenvolvem em relação à condição do medium. Então, é assim, em relação, eu tenho disponível aquela gramática, aquela hashtag, eu tenho disponível aquele tipo de dado hoje, mas amanhã eu não sei. Eu tenho essa potencialidade para ver, visualizar e pensar hoje, mas ao longo do tempo isso muda. E o que eu queria colocar aqui era que as pessoas que têm interesse em trabalhar com precisa de fato de ter conhecimento das APIs. Eu não entrei aqui nesse tema porque eu acho que seria ainda mais muita informação, mas é via a API que a gente tem acesso aos dados. É o que a plataforma disponibiliza, a gente não escolhe, é o que elas dizem, pronto. E é o que a gente tem acesso, e é o que a gente extrai, e é como a gente vai pensar e criticar determinados tipos de assunto. Não só na academia, mas como fora. O bom é de quem está fora, ou órgãos governamentais, ou empresas com mais capacidades financeiras, tem mais acesso do que a gente, né? Porque podem pagar por isso. E pensar os dados da plataforma a considerar esses modos de tecnicidade, que é um bocadinho do que eu trouxe, esse tipo, esse processo de step by step de conhecimento. E queria dizer que atividade não necessariamente significa popularidade, e nem tamanho é tudo. E por isso que eu trouxe uns exemplos engraçados aqui para a gente terminar essa aula, principalmente em Visual Network Analysis. E a primeira tentativa com métodos digitais definitivamente não deve ser o seu resultado final. Não é porque você tentou uma vez, conseguiu, não significa que você deve parar por aí. É preciso experimentar, é preciso testar diferentes tipos de dados, diferentes tipos de samples, é preciso até ter certeza, ok, isso aqui faz sentido. Portanto, em termos de atividade não é tudo, nem tamanho significa tudo. Essa é uma rede de 2015, de dois movimentos que um deles hoje já é assumidamente super extrema-direita, que é o Movimento Brasil Livre, na altura não eram, e o Vem Pra Rua. É uma rede de page-like network, ou seja, é uma rede institucional. É uma rede quais são as páginas que se conectam com essas páginas. Então, imagina, o Facebook tem uma página, é uma rede institucional. Quem é que se conecta com eles e com quem é que eles se conectam. Pronto. Só para vocês entenderem que rede é essa. Se eu perguntar qual é a página que gerou mais debate nessa rede, o que é que vocês acham? Hã? Qual seria a página? O tamanho do nó significa o grau, que é o grau de conexão. Aqui só tem duas formas de conexão. Ou a página gosta, aí é para fora, ou ela recebe um like. Tanto se ela gosta ou se ela recebe, é uma atividade que soma para o nó crescer. Pronto, isso é o que significa o tamanho do nó. Qual seria a página que gerou mais debate? Nesse sentido, imagina, a página que tem mais conexões, né? É aquela lá do Movimento Brasil Livre? Não sei. Bem, e vocês perceberam que esses nós são grandes porque eles podem ou gostar ou receber. Eles podem ou gostar ou receber. E se, que eu não trouxe também nada muito para ir para além, mas se a gente for ver o posicionamento do Edge, se a gente ver esse posicionamento assim, ou nesse sentido aqui, para fora, e a gente não vê nada do tipo que vai e volta, significa é que essa página saiu batendo gostos em várias outras páginas. O que significa que não. A página que gerou mais debate naquela altura foi o Vem Pra Rua Brasil. Baseado em Talking About Kant. Por isso que eu coloquei ali que a gente tem que pensar os modos da tecnicidade e pensar os dados da plataforma sobre isso. Porque, nesse caso, para mim aqui, como as páginas se conectam não é importante. Porque eu posso criar uma página e gostar de 1000. E o meu nó vai ficar desse tamanho. Mas as pessoas podem não estar falando sobre mim, nem sobre o que eu gero. Pronto. E esse aqui é outro exemplo das universidades portuguesas. É um trabalho que ainda está em andamento com o Antônio Granado. Foi apresentado ano passado, ainda não há a parte escrita ainda. Foi apresentado aqui. Também é uma rede de likes das páginas das universidades portuguesas baseadas no... Esqueci o nome do órgão, que são 15 universidades. E daí, pronto. Essa é a rede. Aqui não dá para ver porque está um pouco claro. Essa comunidade aqui que está muito clara é uma universidade que não se comunica com ninguém. E aqui também tem uma, né, uma pergunta. Qual universidade seria a universidade mais popular em termos, né, de entre as outras páginas? Mais popular entre as outras páginas. Isso é uma rede institucional. E daí, o que foi que a gente fez? Eu não vou colocar vocês nessa situação de novo. A gente fez uma análise de como é que a cluster da universidade é formada, baseada em quê? É baseada na atividade, na reciprocidade ou na não reciprocidade? E aí, o que acontece é que as clusters maiores, né, o Algarve, a Universidade do Minho, o Esquité, todas essas clusters são muito gigantes porque é baseado na atividade da página. Porque a página se conecta muito mais do que recebe gostos. E depois, as menores têm muito mais reciprocidade, no sentido de as páginas tanto gostam, elas tanto gostam, mas tanto recebem no mesmo nível. E as páginas mais populares, no caso, seriam a Universidade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa. Populares no sentido de reciprocidade. Porque é institucional, elas tanto gostam, tanto quanto recebem. E a Universidade da Madeira é mesmo uma ilha, porque primeiro que no grafo, na rede geral, ela está lá isolada. Ela não se conecta com ninguém. E ela não tem nenhuma reciprocidade, nenhuma outra página institucional se conecta com a da Madeira. E esses são os tipos de páginas que ela gosta. Pronto, isso são alguns challenges. Opa, desculpa. Que é exatamente o que é tão visível, é relevante, que é para a gente pensar um bocadinho. O que está escondido, mas que pode ser importante, né? E que as métricas, elas precisam ser contextualizadas, né? Não só de acordo com as universidades portuguesas, mas de acordo com os dados das plataformas e as suas funcionalidades. Pronto, Inês. Eu acho que assim, essa parte não precisamos ir lá. Então, temos uma pergunta já tarde. Que há bocadinho já tinha colocado... Quando estávamos a ver o estudo que estava a fazer no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, que depois vai e clica e vai ver as imagens, esses pontinhos, como está sempre a mudar, porque toda a informação na internet está sempre a mudar, daqui a mais, esse núcleo que fez, esses pontinhos todos, adequam-se à data em que retirou isso, porque se fosse agora já seria uma configuração completamente diferente. Sim, a gente tem que sempre contextualizar, a gente tem que, é verdade que está tudo sempre, é verdade que está tudo sempre a mudar, mas a gente tem de contextualizar onde é, quando foram aqueles dados e o que é que se refere a eles, né? E aí sim eles passam a ter significado e valor, se a gente souber referenciar e contextualizá-los. Do contrário, obviamente que as universidades portuguesas, se eu for tirar novamente a rede de likes das universidades hoje, pode ter aumentado. Mas, entretanto, aquilo reflete um determinado período de tempo e aquilo me diz muitas coisas sobre aquele determinado período de tempo. Mas como os nossos interesses, eu falo por mim, sim. Não sei nada sobre o assunto e vou falar por mim, como os nossos interesses estão sempre... Não vai ter que saber. Ui! Como os nossos interesses estão sempre a mudar, sim. O significado não pode ser o mesmo. Porque aquelas universidades, sim. Trocam aqueles likes e tem aquilo, mas... Estão sempre a gostar de novas páginas, de páginas completamente diferentes. Não se relacionam só com universidades, depois relacionam-se provavelmente com empresas que sim, claro. Vão colocar os seus alunos na área do trabalho, outras coisas que nem têm nada a ver com investigação, outras. Quer dizer, nós temos interesses em muitas coisas, sim. Temos sempre a mudar, não temos só um foco. Sim, sim, sim. Mas isso eu talvez respondesse com algumas outras questões que em aberto e que nós não conseguimos responder. Por exemplo, é muito o mesmo que se pensarmos na área da empresarial, é muito o mesmo perceber o mercado e a prospecção do mercado para um determinado produto. Não é? As pessoas não gostam sempre da mesma coisa. Mas aqui eu acho que não tem só a ver com os interesses. E talvez, porque agora enquanto estava a publicar os tweets, estavam a aparecer umas coisas, hoje à partida o Brasil vai entrar em ebulição, infelizmente, mas vai, porque não foi concedido o habeas corpus ao presidente Lula. E pegando nisso, e pegando nesta questão em concreto do presidente Lula e da acusação, e dos 12 anos de cadeia por uma coisa que não está aprovada em prova material, que é a primeira vez, assim, um escândalo grande que depois não dá numa prova material, nós conseguimos perceber bem como é que chegamos aqui, se olharmos para os estudos que foram feitos de redes, a Jana fez, há poucas pessoas a trabalhar, isso também é um ponto interessante, acho, a refletir, é que na parte de língua portuguesa, primeiro só há Portugal e Brasil. Em Portugal agora começam mais pessoas a trabalhar, mas mesmo assim é relativamente reduzido. Sobre a questão das redes digitais, das redes sociais e do impacto que isto possa ter, há trabalhos da Jana, há trabalhos da Raquel Riquero, há trabalhos da Gabriela Zago e pouco mais sobre a questão específica do Brasil. Quer dizer, há uns outros que nós sabemos que não têm... O Fábio Malini. Sim, o Fábio Malini, sim. E depois há um outro que nós sabemos que não tem questão nenhuma, são só números. Sim. E portanto não diz nada. Mas é interessante que se olharmos para esses trabalhos, a partir de 2013, das manifestações de 2013, enquanto a Dilma era presidente, percebemos que, ao contrário do que hoje é propagado e que provavelmente vai ser propagado também hoje, neste próprio dia, a questão da ideia de que as pessoas não estão de acordo com especificamente a Dilma ou Lula, Não é isso que estes trabalhos retratam, pelo contrário. O que estes trabalhos retratam é que há grupos de pessoas a tentar mobilizar, sobretudo trazendo figuras públicas das novelas, por exemplo, para usar as redes sociais, para coordenar A, B ou C, ainda sem haver sequer qualquer coisa sobre. Mas percebemos que a esmagadora maioria das pessoas, também nas redes sociais, as pessoas, não os votos, não é? Também nas redes sociais, não apoiam todas as políticas do PT, nem apoiam todas as coisas, as decisões da Dilma ou do Lula. Sim. Mas não apoiam o impeachment da Dilma, nem apoiam esta... Porque nós sabemos que esta decisão, hoje, faz com que o Lula não possa ser candidato, o que significa que, muito provavelmente, o Brasil poderá ter uma espécie de Bolsonaro com um presidente. Eu acho que sim. E isto tem muito a ver com esta coisa que se propaga nas redes, e, portanto, conseguimos perceber como é que se chega aí com pessoas como, por exemplo, Alexandre Frota, que é conhecido, ator de novelas, etc., em Portugal participou de uma data de reality shows, entretanto, decidiu tentar uma carreira política. Ele usa as redes sociais para propagar uma série de coisas. E talvez um exemplo que possa ser, é mais recente e que possa permitir perceber como é que estas coisas depois vão sistematicamente. Ele falou muito agora recentemente, aliás, todos de extrema-direita falaram muito do assassinato da Marielle Franco, com uma ideia de que é só mais uma pessoa, não é só mais uma pessoa. Era uma pessoa muito específica, que é uma política. E os outros que se morrem todos os dias. Exato, não é? E com aquela ideia. Então, e as outras pessoas, que normalmente são aquelas pessoas que eles acham que... E os policiais. Exatamente. E são aquelas pessoas que eles acham que nem têm lugar na sociedade, não é? Mas e esses? E os policiais? Bom, no caso dos policiais, a pessoa que foi assassinada era quem mais trabalhava com os policiais no Rio de Janeiro. Mas também a pessoa que foi assassinada representava não só não sei quantas comunidades, a comunidade negra, a comunidade homossexual, sim, a comunidade das favelas, mas representava muito em concreto uma coisa muito interessante, é a maior parte dos votos dela vem da parte rica da cidade e não da favela onde ela vem. E o interessante disto é perceber, de repente, ali o foco de, ok, muita gente a falar sobre o assunto e uma espécie de guerra ideológica, ou uma verdadeira guerra ideológica. Mas, se chegarmos para trás, da forma como se pega numa qualquer... Neste caso não foi possível fazer isso, porque felizmente as pessoas usaram as redes também para desmistificar aquilo, porque de repente ela tinha sido eleita pelos traficantes e era casada com um traficante, não é? Mas, por exemplo, o caso do Irão, em 2009, propagaram pelas redes uma coisa que até hoje é considerada verdade do Irão e que é mentira. E não precisavam sequer daquilo. Foi a oposição, perderam as eleições, enfim, as eleições foram fraudulentas, pelo menos para a União Europeia, e também a oposição considerou fraudulenta. Então, começou a usar, foi a primeira hashtag, a segunda, a primeira foi da Moldávia, esta foi a segunda hashtag muito usada, que era Iran Election, foi super usada para propagar o que se passava no Irão, sobretudo para tentar que houvesse expressão, e claro, o que estava não eram pessoas no Irão, não eram pessoas que estavam na diáspora, ou seja, que estavam emigradas. E então publicaram um vídeo de uma suposta rapariga, eu vi aquilo, na altura confesso que pensei que era possível aquilo acontecer. Um suposto assassinato no meio de uma rua em Teherão, de uma rapariga chamada Neda, e que era estudante. E bom, aquilo foi propagado durante imenso tempo. 3 anos depois, a rapariga aparece. Ela, de facto, era iraniana, não morava no Irão desde 1 ano de idade, porque fugiram. E, portanto, o que é que fizeram? Pegaram o nome de uma pessoa que, de facto, existia, numa identidade que existia, criaram toda uma história em torno daquilo, e, na verdade, dizemos assim, ok, mas, entretanto, foi desmentido. Pois, mas o desmentido não para. Se vocês forem pesquisar Iran Election ou Neda no Twitter, continuam hashtags a popular isso. E estamos a falar de 12 de junho de 2009. Estamos em 2018. Não é? Portanto, a propagação não tem fim. Ou seja, há coisas que são importantes nós podermos estudar. Então, tudo em comunicação é um alvo em movimento. Então, pois, esse é o problema. Se é porque é em movimento, então a gente não vai estudar nada porque tudo muda. Então a gente não faz nada. Mas é o retrato da realidade, é uma representatividade. Exatamente. De um determinado período, pois, de um são determinado... Recortes muito, são muito recortes, é isso? E são recortes que depois podem originar coisas muito interessantes, como juntar o puzzle. Dou-vos um exemplo concreto de uma coisa que acho que é mais próxima da vossa realidade, ou da realidade de todos aqui, e que se calhar se entende bem. Nunca ninguém tinha estudado o que é que tinha acontecido depois do 25 de Abril no Diário de Notícias. O que se estudou foi antes, por exemplo, como é que era o discurso do Diário de Notícias sobre o Salazar, que era sempre tudo benéfico, havia censura, não é? Portanto, tudo era benéfico. Entretanto, houve uma pessoa, que agora estará para defender o Dr. Mendes, já entregou, na Nova, precisamente, o Pedro Marques Gomes, e que decidiu ir fazer o contrário, que era perceber o que é que aconteceu, porque o Diário de Notícias, a seguir ao 25 de Abril, foi tomado pelo José Saramago. Agora, ninguém falava do José Saramago. Conclusão, publicou um livro que foi impedido de publicar, esteve não sei quanto tempo com uma providência cautelar no Diário de Notícias, depois conseguiu publicar o livro, e na realidade o que ele descobriu foi que tudo aquilo que tinha sido feito antes do 25 de Abril a uma série de jornalistas foi feito igual, num período muito menor, em 2 meses. E à cabeça, o Prémio Nobel da Literatura. Estava a dizer, como está sempre em movimento, nós não podemos tirar conclusões definitivas. Definitivas, não podemos. Temos sempre relacionar o que estava em 2013 com 2015, 2018, tem que haver uma continuidade. Sim, claro. Mas a gente, obviamente, aqui a gente não está colocando nenhum, nada como conclusão definitiva. Pode ser para aquele caso. Sim, exatamente. Isso sim. Era isso que eu estava. Não, mas é interessante pensar essa questão de que não há conclusões definitivas. Também porque há uma coisa que acho que é importante, que é pensar em ciências sociais. Se pensarmos como uma coisa definitiva, matamos a ciência social, não é? Porque a ciência social não tem como objetivo, por exemplo, o mesmo que a física ou a matemática, as ditas ciências exatas, não é? Não é chegar a um resultado final. Nós queremos é pistas para entender realidades e, a partir daí, pular para outras coisas, não é? Por exemplo, uma coisa que é interessante ver, que eventualmente pode ser interessante pensarmos, é pegar na nossa página do Facebook e analisá-la e perceber que tipo de ligações tem, se eventualmente não há uma coisa endógena, no sentido em que, para além de ser a nossa comunidade, as páginas que nós gostamos são as páginas dos nossos 6 alunos, por exemplo. E, eventualmente, pode ser uma coisa interessante de pensar, não é? Mas alguma questão? Aqui uma questão, que é o seguinte. Eu parece que nesta questão da limitação dos dados, se for definido um período de recolha, de certeza que foi definido, por exemplo, no estudo que nos mostrou das universidades, e se for, eu vou aqui, por exemplo, colocar um prazo de um mês, durante um mês, é feita a captura desses dados. Portanto, o número de posts, o número de likes foi feito. Dos dados das universidades, em específico, aquela rede, né, ela representa um determinado. Foi em março de 2017 e nós recolhemos todos os dados de todas as 15 páginas de todos os anos, desde a existência. Inclusive, esse ano eu já recolhi 2017, porque isso é um estudo que a gente quer fazer mais para frente, juntamente com o Antônio Granato, que tem interesse em ciência em comunicação de ciência. Pronto. Se for feito. De mês a mês, ou de um ano, no mês correspondente, nós conseguimos ter um outro gráfico novo. Sim, uma quadrante longitudinal. Isso chamamos de estudo longitudinal, ou seja, com vários cortes. Mas isso faz-se, por exemplo, nos censos. Pronto. É? Imagina, queremos ter um retrato da data portuguesa. Podemos fazer isso, claro. Agora, há esta questão que a Jana colocou sobre a questão da tecnicidade e até que a técnica muitas vezes nos tira ao tapete. Posso-vos dar o exemplo muito concreto da minha tese. Foi horrível. Depois de ter ganho a bolsa de doutoramento, 3 dias depois, o site que eu ia estudar, que era uma rede social, desapareceu. E, enfim, tive que reformular o que eu ia fazer, por exemplo. E quando eu estava a recolher dados, por exemplo, sobre as eleições do Irão, um problema mais projetivo. E a internet foi tipo abaixo, basicamente, e metade dos dados que eu estava a recolher desapareceram. Mas isso também foi interessante, porquê? Porque pude assistir a um período em que, pela primeira vez na história, o Facebook, o Twitter e o Google estiveram offline. Pouco tempo, foram minutos, mas estiveram offline exatamente naquele momento específico em que se começou a propagar um tweet do site TMZ, penso, a propósito da morte do Michael Jackson. Esta questão da técnica, ou por exemplo, estarmos a jogar qualquer coisa e o NetBeat, por exemplo, vai e tira, não é? Bom, estarmos a estudar qualquer coisa e de repente a técnica prega a sua partida, isso é possível, porque esta questão dos dados, e nós temos aqui em Coimbra uma empresa, a Cision, não é só cá em Coimbra, mas a Cision, por exemplo, onde estamos os antigos alunos nossos, o que é que eles fazem lá? Análise de dados de redes sociais e análise de média. E o que é que eles fazem? Vendem os dados. Se nós queremos saber coisas, por exemplo, sobre a escola e sobre, imaginem, o clipping do instituto, podemos fazê-lo nós ou comprar especificamente à Cision. Ou podemos encomendar à Cision um estudo sobre. Imaginem, por exemplo, a reação que as pessoas têm, já disse, por exemplo, a reação que as pessoas têm quanto à nossa escola, ou pegar no nosso Facebook e fazer uma data de coisa, eles conseguem fazer, nós não. Por exemplo, para dizer exemplo novamente, mais questões. Acho que nenhuma. Mas nenhuma. Já estão fartos de metas. Não, acho que ninguém ficou farto. Bom, então, primeiro agradecer muito à Jana, obviamente, que temos de palmas.